Cílios e flagelos têm uma outra estrutura idêntica. Ambos são como cabos de múltiplos filamentos e estes têm exatamente o mesmo padrão de assinatura, 9 pares em anel ao redor de um par central. Os cílios, portanto, podem ser vistos como apenas menores e mais numerosos que os flagelos, e Lynn Margulis chega a abandonar os nomes distintos e chamá-los de ondulipódios, reservando o termo flagelo para os apêndices das bactérias, que são estruturas muito diferentes. Não obstante, segundo a taxonomia da época de Sutherland, os protozoários deveriam possuir os cílios ou flagelos, mas não ambos. Esse foi o contexto que levou Sutherland a batizar o Michotricha paradoxa, combinação inesperada de pelos. O Michotricha tinha cílios e flagelos, ou pelo menos assim pareceu a Sutherland. A criatura viola o protocolo protozoário. Possui 4 grandes flagelos na extremidade frontal, 3 apontados para frente e 1 para trás, de um modo que é característico de um grupo específico de flagelados, então já conhecido, chamado parabasalia. Mas também tem um denso revestimento de cílios oscilantes, ou parecia ter. Descobriu-se que os cílios do Michotricha eram ainda mais inesperados do que pensava Sutherland e que não violavam precedentes do modo como temia a cientista. É uma pena que ela não tenha tido a chance de ver o Michotricha vivo, em vez de fixo numa lâmina. O Michotricha nada de um modo suave demais para estar usando apenas seu único ondulipódio. Nas palavras de Cleveland e Grimstone, os flagelados normalmente nadam em várias velocidades, viram-se de um lado para o outro, mudam de direção e às vezes descansam. O mesmo se aplica aos ciliados. O Michotricha desliza com suavidade, geralmente em linha reta, e só para se for fisicamente bloqueado. Cleveland e Grimstone concluíram que o movimento deslizante suave é causado pela ondulação dos cílios, mas, e essa é uma conclusão muito mais fascinante, demonstraram com o microscópio eletrônico que não se trata de cílios. São bactérias. Cada uma das centenas de milhares de minúsculos filamentos é uma única espiroqueta, uma bactéria cujo corpo todo é um longo filamento espiralado. Algumas doenças importantes, como a sífilis, são causadas por espiroquetas. Em geral, elas nadam livremente, mas as espiroquetas do Michotricha são presas à parede do seu corpo exatamente como se fossem cílios. No entanto, elas não se movem como cílios e sim como espiroquetas. Os movimentos dos cílios compõem-se de remadas propulsivas seguidas por movimentos de recuperação, nos quais os cílios se dobram para oferecer menos resistência à água. As espiroquetas ondulam de maneira totalmente diferente, muito característica, e é exatamente isso que fazem os pelos do Michotricha. Eles parecem espantosamente coordenados uns com os outros, movendo-se em ondas que começam na extremidade frontal do corpo e seguem em direção à extremidade posterior. Cleveland e Grimstone mediram o comprimento de onda, a distância entre as cristas de onda, cerca de 1 centésimo de milímetro. Isso sugere que as espiroquetas, de algum modo, estão em contato umas com as outras. É provável que estejam, de fato, em contato, respondendo diretamente ao movimento das vizinhas, com um atraso que determina o comprimento da onda. Acho que não se sabe por que as ondas passam da frente para trás. O que se sabe é que as espiroquetas não estão incrustadas ao acaso na pele do Michotricha. Ao contrário, em um padrão repetido por toda a superfície, ele possui um complexo aparato para reter espiroquetas e ainda por cima apontá-las em uma direção posterior, de modo que os movimentos ondulantes delas impulsionem o Michotricha para frente. Se essas espiroquetas são parasitas, é difícil pensar um exemplo mais notável de um hospedeiro amigo de seus parasitas. Cada espiroqueta tem seu próprio lugar, que Cleveland e Grimstone chamam de bracket, suporte. Cada bracket é feito sob medida para segurar uma espiroqueta ou, em alguns casos, mais de uma. Nenhum cílio poderia querer mais. Torna-se dificílimo fazer uma distinção entre o próprio corpo e um corpo alheio nesses casos. E essa, já vou adiantando, é uma das principais mensagens deste conto. A semelhança com cílios vai além. Se examinarmos com um microscópio potente a própria estrutura de um protozoário ciliado, como Paramecium, por exemplo, veremos que cada cílio possui uma estrutura chamada corpo basal em sua raiz. Pois, espantosamente, embora os cílios do Michotricha não sejam cílios, eles parecem ter corpos basais. Cada bracket ligado a uma espiroqueta tem em sua base um corpo basal cujo formato lembra uma pílula de vitamina. Só que, bem, como o leitor já aprendeu sobre o modo idiossincrático como Mixotrixa faz as coisas, adivinhe o que são, na verdade, esses corpos basais. Sim, também são bactérias. Um tipo de bactéria totalmente diferente. Não espiroquetas, mas bactérias ovais em formato de pílula. Em grande parte da parede do corpo, existe uma relação equívoca entre bracket, espiroqueta e bactéria basal. Cada bracket tem uma espiroqueta grudada nele e uma bactéria em forma de pílula em sua base. Olhando dessa maneira, é fácil entender por que Sutherland viu cílios. Ela naturalmente esperava ver corpos basais onde quer que houvesse cílios, e quando olhou, pronto, lá estavam os corpos basais. Mal sabia ela que tanto os cílios como os corpos basais eram bactérias pegando carona. Quanto aos quatro flagelos, os únicos verdadeiros ondulipódios que o Mixotrixa possui, parecem ser usados não para propulsão, mas como lemes para direcionar a embarcação que é propelida pelos milhares de galés, os escravos remadores das espiroquetas. Bem que eu gostaria de dizer que essa frase tão evocativa é minha, mas não é. Ela foi cunhada por S. L. Tam, que descobriu, com base no trabalho de Cleveland e Grimstone sobre o Mixotrixa, que outros protozoários do trato digestivo de cupins fazem o mesmo truque, mas em vez de espiroquetas, seus galés são bactérias comuns com flagelos. Mas e quanto às outras bactérias do Mixotrixa, as com feitio de pílulas e que lembram corpos basais, o que elas fazem? Contribuem para a economia do seu hospedeiro? Obtêm algo dessa relação? Provavelmente sim, mas isso não foi comprovado definitivamente. Elas podem muito bem produzir celulases que digerem madeira, porque, evidentemente, os Mixotrixas subsistem com as minúsculas lascas de madeira no trato digestivo do cupim, originalmente fragmentadas pelas poderosas mandíbulas do hospedeiro. Temos aqui uma tripla dependência que lembra os versos de Jonathan Swift. Eis que a pulga observa os naturalistas, tem pulgas menores a comê-la, comidas a seu turno por outras menores ainda, e assim por diante, ad infinitum. Assim, cada poeta à sua maneira é mordido pelo que lhe vem na rabeira. A propósito, a escansão de Swift nos versos do meio é surpreendentemente tão deselegante que podemos entender a razão de Augusto de Morgan vir na rabeira para mais uma mordida, reformulando os versos. Pulgas grandes têm nas costas a mordê-las pulguinhas, que por sua vez, ad infinitum, têm outras mais pequeninhas. E as grandes têm outras maiores para seguir adiante, que têm as suas maiores ainda numa série incessante. E finalmente chegamos à parte mais estranha de O Conto do Mixotrixa, o clímax ao qual se dirigiu toda a narrativa. Toda essa história de química terceirizada, o empréstimo por criaturas maiores de talentos bioquímicos de outras menores dentro delas, é carregada de déjà vu evolutivo. A mensagem do Mixotrixa ao resto dos peregrinos é: tudo isso já aconteceu antes. Chegamos ao grande encontro histórico.